Quer dizer, com um bocadito comovida, não é? Mas feliz. Já esperava por isto há muito tempo. Ai, já, já. E a casa, está satisfeita com a casa? Sim, estou. Está melhor daquilo? Está bonita, está, porque eu dormia no sofá e não tinha onde puseres nada, não é? Porque perderam tudo, foi as mobílias todas, fiquei sem nada. Agora, pronto, tenho tudo, olha, no monte. E em relação ao processo, se sente já recuperada desta tragédia? Mais ou menos. Tenho alturas que ainda acorda da noite com aquela... Está a esquecer, mas pronto. Tenho que fazer por isso, não é?